3 em ponto, seu programa de domingo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa 3 em ponto aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Edição para este domingo, dia quanto? 23, exatamente. 23. Não, 24. 24. 24? É domingo? É, pois. Tá bem. Pois. É domingo, 24 de novembro de 2013, ou se preferirem, 24º dia do 11º mês do 2013º ano, D.C., de Washington. Mas é, cá estamos, como sempre, Carlos Pequeno e Adriana Bonaparte. Muito boa tarde. No trucks. Isto é giro, Carlos Pequeno. É Carlos giro. Pequeno. Por acaso sou mais pequeno, é um facto. Pois. Mas não abdico do meu nome imperialista. Exatamente, eu também não abdico do meu pequeno. Está bem. Ai, também tens um pequeno. Ai, és tão maldoso. Não abdicas do teu pequeno, está bem, pronto, está bem. Não. Então, não. Meu sobrenome pequeno. Não. Ah, já entendi. Acho que eu estou... Sou boa na parte, mas não sou muito inteligente. Se não dizem as coisas, depois levo para o outro lado. Estou bem. Ai, ai. Que vida, que vida. Pronto. Ora bem, cá estamos depois de muito tempo de ausência. Porque isto... A rádio não é vestido parada. Isto é uma tragédia em 3 atos. Que isto... 3 atos que acabou em 2. Ou se quiserem 4 atos que acabou em 3. Porque o canal 2 foi à vida. Foi uma tragédia grega, por assim dizer. Não, grega também não, porque... Também não estamos assim tão mal. Exato, não somos comparados a eles. Portanto... Exatamente. Como... Uma tragédia irlandesa, que é uma coisa... Também não estamos tão mal como Portugal, os que também não conhecem tão mal, só um bocadinho, pronto. É. Eles já estão a recuperar tal como nós. E bom, mais uma edição. E entretanto, cumpriram-se 5 meses desde que estás connosco. Ah não, 4 meses. Exato, agosto de setembro, então é exato, 4 meses. Dia 14 de novembro. Eu não sei se alguma vez disse isto, se já uma vez te disse isto, mas é uma coisa muito engraçada, já reparaste? Outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Sim. E setembro, 7. O que é que fizeram? Porque supostamente, não é? Pois. Ok, já sei que em inglês se diz September e não Sevenember, mas pronto. Mesmo assim, que existe, são nomes que vêm de latim, dos efeitos, acho eu. Pelo menos nos nossos idiomas isto é tudo parecido. Português, espanhol, francês, romeno, italiano, ou seja, os idiomas latinos. Ah, é verdade, e Bonaparte. Foi o idioma que eu comecei a idealizar esta semana. Sabias? Não. Pronto. Ah pá, isto de não falar contigo já também há algum tempo, também fico sem estar atualizada. Tens de ter alguma coisa... Aquilo que eu inventei foi algo do estilo... isto agora faz-me aqui exemplos. Isto aqui é... Ainda estou a estruturar o idioma em termos gramaticais, mas isto é basicamente... Uma mistura das letras, vamos imaginar, tem o alfabeto base, não é? Exclui desde já a letra C. Sim. Porquê? Porque vai ter... aliás, não exclui nada a letra C, eu já estava a adiantar. Não exclui a letra C, mas dá um significado diferente, assim aqui é, à letra S. É que a letra S é Z... E a letra Z é D. Ou seja, um Z, mas com um D atrás, se quiseres. D. Pronto. Há o T e o C da Roménia. Há o C de cão. Neste caso, o C é válido para todas as letras. Mesmo o A, o O e o U. E por aí fora. Depois tem 10 vogais. que é uma coisa interessantíssima também, que nós no fundo também temos, só que são 5, mas com alguns acentos pelo caminho. E só do E são 3 vogais diferentes. Tens o E, o E e o E, o A e o A, para, não diz para. No Brasil dizem para, aqui em Portugal dizes para. Isto é uma mistura de vários idiomas latinos para formar. E tem uma particularidade: quando tu queres alguma coisa, porque este do centro utiliza-se geralmente no princípio das palavras, mas quando queres carregar num, se por exemplo, massa, se queres dizer massa mais rápido, é um cercão. Se queres dizer massa mais carregado no C, é um S7, que é uma letra alemã, que vai fazer um S duplo, por assim dizer. Tal é como no alemão. Pronto. E daí, ou seja, são letras que vão, de certa forma, corresponder mais àquilo que... Ou seja, vão ter todas elas um vocativo associado, por assim dizer. Por exemplo, o X, não sei se o X será, ainda não decidi isso, mas o X não deverá fazer parte do alfabeto, porque só sopra o que se. Porque, mas assim não é necessário, porque tem o que e tem o se ali. Pode ser a junção das duas, mas ainda não sei. Tenho que ver isso. Estudos e efeitos, é o Bonaparte, está em estudo, é um idioma novo que eu inventei e que vou lançar no mercado discográfico dentro de poucos meses. Pronto, é isso. Fim. Olá. Ah. Ui, essa explicação para mim... Até entender esse abecedário vai demorar um bocadinho. Pronto, é um abecedário novo. É um formato novo de escrita. É esta. Bora, para ter, tem que ser uma coisa grande, não é uma coisa simples. É um novo idioma, isto tem que... Uma coisa. Ok. Mas eu já estou aqui para falar muito e tal. E músicas? Como é que vamos lá de músicas? Conta. Portanto, hoje vamos continuar com pop. De novo. E... Portanto... Hoje temos... 5 músicas? Não. Sim. 6 músicas. 6. Sim. Eu conto 5. Onde é que conta 6? Queres que ligas à lista? 4. 5. Ah, 6, pois. Não estava a contar com uma. Eu me parecia que tinha visto bem. Sim. Eu é que não estava a contar com uma. Desculpa lá. Portanto, esta lista temos 6 musiquinhas. E vamos começar pelas duas primeiras. Começamos com o Zwan, com Wake Me Up Before You Go Go. E de seguida temos a Cristina Aguilera com I Turn To You. Information sobre estas músicas. Information. Portanto, o Zwan é um duo inglês, pop, claro, que foi formado em 81 pelo George Michael e pelo Andrew Ridgely, uma coisa assim parecida. Pronto. Se não for, paciência. Em Londres. Nos Estados Unidos eles eram conhecidos pelo Zwan UK, porque havia uma banda também chamada o Zwan, e então eles eram conhecidos por o Zwan UK. Separaram-se em 86 e a partir daí George Michael conseguiu ter mais ou menos uma carreira bem sucedida a solo. Houve também assim uns problemazitos de álcool e drogazitas pelo meio, mas pronto. Também foi apanhado numa casa de banho com outro homem. Sim. Pois. Anos 90. E entre outras coisas, de polémicas de vídeos com dois polícias a beijarem-se e assim. Tirando isso, é bem sucedido. Pronto. Esta música pertence ao álbum Wake It Beat, não, Wake It Big de 84. E é tudo. Muito bem. Esta música é um especial. Vou dizer porquê. Eu quando era pequeno, não de nome, quando era mesmo pequeno, tinha um órgão destes, que vem com vários sons e não sei o quê e tal. E então, basicamente, o que é que acontecia? O órgão tinha uma música que já vinha pré-feita, ou seja, era só a gente pôr a tocar e ouvir. Pronto. E era precisamente esta música. Ah, que sim. Era. Engraçado. Eu em pequena tive um pianozito daqueles com pilhas pequenito. Papilhas que tinha algumas músicas postas, não estas, era outras coisas que nós podíamos depois misturar com alguma coisa que tocasse. Sim. Para todos os casos, a primeira música que eu aprendi a tocar foi o Hino da Alegria. Para lá a ver. E também os parabéns. Não sei porquê, mas aquilo, tantas vezes toquei os parabéns e o Hino da Alegria naquilo que ele deixou de funcionar. Pronto, eu estava aqui a pensar Já não porque eu. aguentava mais aquele rádio, aquele coisa. Aquele órgão. É. Eu acho que esse órgão também tinha um hino da alegria. Mas esta tinha sido a minha irmã adorava cantar. Eu quero ir à discoteca. Nananana. O que é isso? Eu quero ir à discoteca. Isso era de quem? Não Os sei Ministars, se não? Ministars ou Zona Choque, mas penso que era Ministars. Talvez. Pois, não sei, não é que andava, quero ir à discoteca, não sei o que, não sei o que mais, e sempre ao som desta do órgão. Por acaso estava muito bem conseguido, estava. Eu tocava muito bem, tocava. Pronto, está bem. E a segunda música? A segunda, ai meu Deus, sobre a Cristina Aguilera. Clube do Mickey! Ah não, ela não fez. Ou fez? Ok. Esquece, se fez parte do clube do Mickey, eu acho que ela fez Fez, também. fez, Pois. fez. Fez. Portanto, a Cristina Aguilera é uma cantora, atriz, compositora, produtora musical, dos Estados Unidos. Nasceu em Nova York. É conhecida pela sua voz, já que tem uma voz poderosa, Tem. e também por se reinventar constantemente. Isso. Basta ver Parece que um bocadinho igual. os vídeos, não é? E mesmo a imagem e a música, ela reinventa-se. Ultimamente, ela reinventa-se mesmo, porque já não está aquela figura de antes, magrinha e tudo, agora ela está com mais carnes. Ela própria disse isso. Desemagreceu, desemagreceu. Encheu um bocadinho. Ela própria disse que naquela altura era obrigada a ter uma imagem de uma pessoa magra, em forma e assim. Agora que é uma mulher madura, quer ter carnes, quer ter curvas. Portanto, pronto, ela agora mudou. Portanto, mais, o que é que eu posso dizer? Recebeu o prémio de Voz da Geração, ou título da Voz da Geração. Ela ficou famosa, como disseste bem, através da participação no programa do Clube do Mickey, em 93. Aquela miúda cantar aos 11 anos era realmente espetacular. Era surpreendente. Saindo no ano seguinte. Saiu em 94. Por que será? no clube do Mickey. Ela era colega da Britney Spears, por exemplo, do Justin Timberlake, do GC Chavez, também fez parte do NSYNC, os dois, e daquela atriz que fez a Felicity, também participava no clube do Mickey. Não sei Ao o menos que é. esses são os mais conhecidos. Esta música pertence ao álbum chamado Christina Aguilera, de 99, e ao Faixa número 3 no sonho. e o single só saiu em 2000. E é tudo. Sim, foi o terceiro single. Aliás, de um álbum que teve, se não estou em erro, 5 singles. O primeiro foi o Teenage Mile, o segundo foi o What a Girl Wants, What a Girls Want, o terceiro foi I Turn to You, Sim. o quarto foi a da Mulan, do filme da Mulan, e o 5 foi o Come On Over, o quinto foi o Come On Over. Exatamente. Eu tenho algo. Aliás, é curioso porque a da Mulan, eu acho que é a faixa número 8, mas o I Turn to You e o Come On Over são as faixas 3 e 5, precisamente. Esta cantora já agora fez uma coisa muito curiosa, ela lançou este álbum, ou lançou um álbum com o mesmo número de faixas, cantado todo em espanhol. Exato. Ou seja, seguiu a ordem mais ou menos das músicas. Os singles têm a mesma posição, o 1, 2, 3, 5 e 8. Porque acho que a música da Mulan era a faixa número 8, não tenho certeza. Mas sei que o disco tem várias faixas. E são todas também cantadas em espanhol. Ela, em vez de chegar ao fim do CD, precisa, em vez de fazer, sei lá, 11 canções e 4 ou 5 versões, não. Gravou 2 discos em 99. Aliás, acho que foram os dois em 99, em que gravou também a versão espanhola. E gravou uns extras, umas versões extras em 2000, do What a Girls Want, coisas assim. Agora, desde 2006, acho que tem vindo a crescer um bocadinho. Eu É, gosto. e teve um tempo também afastada, depois de ter sido mãe, depois houve divórcio Ah, teve um sucesso com os Maroon 5, mas foi. Exato. Já foi até em segundo plano, quase já. E agora com o último sucesso dela foi em conjunto com agora esqueci-me do nome do tipo. Pois, mas acho que sim, foi com esse, foi. Pronto, ok. Foi com o tipo Osmo. Daqui a bocado já me lembro o nome dele. Quando já não interessar para nada, mas pronto. Diz uma vez. Faz mal. Será que pensar com quem ela teve sucesso? Porque não estou a ver com quem ela teve assim sucesso nos últimos tempos. Ela lançou uma música com a Cher, que foi um fracasso. Quer para a Cher, quer para. Do filme Burlesque. Sim, a música assim em grupo foi a Lady Marmalade, que ela participou. Ah, e a música que ela fez, a versão que ela fez do filme The Beautiful People, também teve algum sucesso. Também para. Como atriz, é engraçado que eu só me lembro mesmo do Burlesque. Foi o único filme que eu vi com ela. E mesmo assim. Primeiro que eu soube primeiro que ela tinha participado no filme, mas quando eu depois vi o filme, eu, mas onde é que está a Cristina Aguilera? Depois, ah, é esta, ok, está bem. É bem. Pronto, então vamos ouvir estas duas musiquinhas. Música número 8. Número 1, gente. Pois. Como é que é? O Zoan Dos. com Wake Me Up Before You Go Go. Se quer saber de mim, vai pesquisar ao Go-Go. É como se chama esta música. Pronto. Ah, aliás, não, peço desculpa. Se queres saber de mim, antes do Google, se é que é. E depois, como eu não sei brincar com isto, porque eu não sei nada, não sei como é que posso brincar com isto, Vai ter mesmo que ser assim. Ou aliás, pode ser. I turn to you, pode ser eu volto para ti. Ah, tá bem. Com a ex-Tina Aguilera ou Cristina Aguilera, I turn to you. Exatamente. Já voltamos então. Até já. From the storm. Oh. Voltamos outra vez para a segunda parte do nosso programa, 3 em ponto. Uhum. 3 em ponto. Tá bom. Gosto do nome. É um programa giro. Quando é que estreia? Ai, ai, estou cada vez mais louco. Assusta. Influências. Ora bem. Informações, caros ouvintes. Rádio Internoeve vai parar as suas emissões no próximo dia 30 de novembro pela última vez. Ou seja, será o último dia em que, de forma total, os dois canais vão parar nas 24 horas por 24 horas consecutivas. Depois, a partir do dia 1 de dezembro, vamos fazer as coisas, ou seja, o processo de que estamos aqui a desenvolver internamente estará totalmente concluído e vamos torcer para que corra tudo bem desta vez, corra tudo pelo melhor. Vamos ter também três estreias que vão acontecer no próximo dia 4, nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, por esta ordem, às 5 da manhã, Francisco, nosso doutor Francisco do México, e Luz Cortés do Chile, vão apresentar juntos um programa das 5 às 6 da manhã às quartas-feiras chamado Sensualidade Oral. O programa trata sobre temas relacionados com sexo e outras vertentes eróticas, enfim, explora a área de uma forma, como é lógico, educada, mas ao mesmo tempo sem tabus. É um programa que irá então estrear no próximo dia 4 de dezembro, no mesmo dia em que às 11 da noite estreia com Wilfredo Reyes o programa Hotel Panamá, um programa que vai trazer a cultura do país de onde é natural o locutor dois pontos novos de transmissão da Rádio Antena Web. Novos e inéditos até, porque já tivemos pontos de transmissão que agora não temos e que poderíamos voltar a ter, mas nunca foi o caso do Panamá, nem tampouco do Chile. No caso do Hotel Panamá, então, o programa vai não ter nem mais nem menos que uma hora de duração, irá para o ar às 11 da noite, na quarta-feira, estreia no dia 4. Algumas horas depois, mais um novo ponto de transmissão que se inaugura aqui na Europa, na Roménia. Adriana Flora regressa aos microfones da Antena Web, por isso é que eu disse primeiro Adriana Consuelo, porque foi dessa forma que se estreou. Regressa, enfim, não com o seu nickname, por assim dizer, não com o seu sobrenome de agrado, mas com o seu sobrenome real, Adriana Flora, da Roménia. Ela vai estrear comigo o programa 5 Quintas. O programa vai parar também das 5 às 6, às quintas-feiras, e vai então ter esta... hora de duração, em que estamos nós dois, e sempre que possível, mais alguém. Ou participação dos ouvintes, ou enfim. Deixem também dizer-vos que há outras estreias, vamos por partes, no próximo... aliás, já estreou este domingo o programa que dá pelo nome de Volta para o Sucesso, um programa que substitui o Nostalgia, Sonho e Magia. Aliás, eu peço desculpa, já estava aqui a adiantar-me com a estreia do programa. Ele não estreou este domingo, eu já estava aqui a fazer mal as contas. Estreia no dia 1 de dezembro, se não está correto. No dia 1 de dezembro estreia então o programa De Volta para o Sucesso. Isto são muitas informações, já não havia programa há muito tempo, já não havia novidades assim tantas há muito tempo. Pronto. E confundi-me aqui um pouco. Então, no dia 1 de dezembro, há este espaço radiofónico que vai estrear-se De Volta para o Sucesso. Deixem-me também dizer-vos que há outras estreias, vamos por partes. Na próxima segunda-feira, ou seja, amanhã, dia 25 de novembro, está a respirar fundo, dia 25 de novembro, estreia o programa Record, aliás, Joystick. Regressa, neste caso, estreia no canal 1, mas regressa, por assim dizer. Porque já esteve no canal 2. Foi um dos que esteve no canal 2. Na terça-feira que passou, tivemos aqui o regresso, digamos assim, do Record Chill Out, que agora vai regressar às terças-feiras das 5 às 6 da manhã. O mesmo acontece com o Joystick, ou seja, de repente temos das 5 às 6 da manhã os seguintes programas. Segunda-feira, Joystick, em estreia dia 25 de novembro. Record Chill Out, que já estreou na passada terça-feira, das 5 às 6 da manhã. Quarta-feira, estreia dia 4, Sensualidade Oral. Quinta-feira, dia 5 de dezembro, estreia o programa 5 Quintas. Estes programas são também das 5 às 6 da manhã. E na próxima semana vão ao ar os seguintes programas. Sexta-feira, das 5 às 5 e meia, Erotic Desires. Um programa que tem meia hora de duração, como já sabem, e que se baseia numa coletânea dedicada também à música erótica de dança. Das 5h30 às 6 da manhã, Nächte Säure, ou seja, Noites Ácidas, é o regresso também deste programa ao Agora Canal 1. Estes dois programas fizeram parte da antiga grelha da antena da Rádio Antena Web. O Erotic Desires ia para as quintas, o Nächte Säure aos sábados, agora vão parar os dois às sextas. E assim será, então, das 5 às 5h30 e das 5h30 às 6 da manhã. Informo ainda que estão abertas vagas para a inscrição de novos locutores nas grelhas da Antena Best e do Canal 1. Poderá ser que depois deste espaço radiofónico hajam mais novidades. Assim esperemos, e assim esperemos também que na próxima semana temos mais para dizer. Quanto ao restante, manter-se também a partir do dia 1 de dezembro de forma regular as contagens da Antena Best, neste caso as contagens do grupo Antena Web. Elas vão ser contagens do grupo Antena Web de uma forma oficial, não apenas da Antena Best. Serão contagens do grupo Antena Web. Ainda está por decidir se as mesmas se vão manter, mas mantendo-se, serão então as contagens da rádio Antena Web, do grupo Antena Web, não apenas da Antena Veste. E da mesma forma que voltarão também ao ativo o espaço Semana, que trará aos nossos ouvintes nem mais nem menos que os principais acontecimentos de cada semana, em resumo, um pouco com a colaboração de todos aqueles que vão fazendo parte do grupo Antena Web, que passa agora de 12 a 15 locutores, possivelmente 16 ou possivelmente 17, há algumas hipóteses em cima da mesa, mas confirmados estão mais 3, portanto estamos a crescer, estamos a voltar ao nosso ativo com muita força. É isso que se deseja. Para já são estas as novidades. Volto a passar os microfones, ou o microfone, para a Adriana Pequeno. Ainda estás aí? Falaste imenso. Há muitas novidades. Realmente a reestruturação provocou algumas fendas e ao mesmo tempo também algumas novidades. Também permitiu ter algumas novidades. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Há ainda alguns espaços abertos. Vamos esperar para ver o que é que acontece. Eles vão sendo preenchidos. Cada vez a nossa rádio vai ser melhor. Vai crescer, ter novos locutores, novos programas, ideias novas. E pronto. E assim esperamos. Está bom. Exatamente. Mais músicas. Temos agora mais duas, não é? Mais duas, sim. Temos a Pink com So What. E de seguida, depois dela, temos os Ace of Base com a Happy Nation. Informations. Vamos lá, as informações das músicas. Espera aí, que eu agora perdi-me. Perdeste. Pink So What e depois qual? Ace of Base. Sim, é o que eu tenho. Ace of Base, Happy Nation. Que giro. Não sei o que se passou aqui, que eu tinha White Snake. Eu sei, essa foi a primeira lista que eu te enviei, mas depois reformulei e mandei-te uma segunda. Porque tirei o White Snake, que não era pop. Entendo. Um ponto. Está bem. O meu trabalho de casa foi mal feito. Está bem. Peço desculpa. É só a vez Happy Nation. Sim. Mas antes temos então esta musiquinha da coisa da Pink. Ping. De informações, ela, de seu nome, Alessia Beth Moore, é mais conhecida por Pink, que foi estilizado para Pink, mas o I foi substituído por um ponto de exclamação. É verdade. Ela é uma cantora e compositora de pop, claro, pop rock, vencedora, segundo o Google, vencedora de 3 Grammys. Esta música pertence ao álbum Fun House de 2008, e uma particularidade desta música é que foi escrita após o afastamento, divórcio, seja o que for, dela com o homem. Tanto é que o marido, é marido dela, por enquanto, participa no álbum. E nesta altura foi quando eles se separaram, mas há uma música em que eles voltaram e estão juntos até agora. Mas é o que ela diz, é uma relação amor-ódio. Ela prefere músicas em que parece que estão divorciados, chateados, que andaram a pancada aos dois, mas ela não sabe viver sem ele. Ai, que giro. Bem, mas... Romântico. Coisas à parte. Esta cantora é bastante irreverente. Vê-se, pronto, pelo cabelo cor-de-rosa, que ela adora usar. Agora nem tanto. Agora teve fases. Cabelo rosa, depois teve cabelo da cor normal, que é o castanho escuro, ou preto, pronto. Depois louro, com umas madeixas de cor de rosa. Quando tinha cabelo preto também tinha umas madeixas. E aí o cabelo preto, ela tinha o cabelo mais comprido. Agora ela está com o cabelo loiro, coisa que manteve durante a gravidez, e agora tem o cabelo loiro, curtinho, e pronto. É bastante irreverente. Há quem diga que ela em pequena tinha asma e a música ajudou a ultrapassar esse problema. Vem de uma família em que o pai era militar, ou seja, uma rígida educação. Mas ela sempre foi irreverente desde pequena e não há nada a fazer mesmo. Ela já teve uma relação lésbica, mas depois mudou para uma relação hetero. Mais, o que é que eu posso dizer mais? Agora, as prestações ao vivo dela são espetaculares. Ela mistura. A dança dela, ela mistura coisas circenses, estilo de andar pendurada por cima do público e deixar-se cair completamente acima do público, mas tendo agarrada pelos elásticos e tendo alguém a fazer trapézio com ela, ou seja, coisa completamente fora de cogitação. Ela magoou-se bastante. Houve uma altura que ela magoou-se a fazer esses treinos. Mas pronto, ela é assim, um pouco mais para o roqueiro, meia doida. É bem, compreendo. E depois os suecos que mais venderam após os ABBA. Os Ace of Base. Uma banda de dance pop da Suécia. Coitadinhos, perderam com Portugal. Esquece. É verdade. Esta é uma banda pense. Pop e dance. Constituída. Ai meu Deus, eu não vou dizer isto. Ah, pelo Buda e pelos irmãos Joker. Aline e Jenny. Esta música é do álbum The Sign de 93, um álbum que por Oh, acaso até estranho. tenho. Eles têm assim uns nomes esquisitos, por isso é que eu não disse os nomes, disse antes as alcunhas. É mais fácil. Tirando a Jenny, que é mesmo Jenny. Que as outras não. O Buda, por exemplo, é Ulf Gunnar. O Joker é o Jonas. Pois a Lynn é a Malin Sofia. E a Jenny é mesmo Jenny. Essa é a única que. Jenny Cecília. É a única que foge à regra. Bem, são. Portanto, é uma banda que não sei o que quer dizer. Uma loira, uma morena. Não sei, faz-me lembrar alguém. Para Paulo. Bem, talvez não em termos de música, mas de coloração de cabelos, faz-me lembrar o Zaba, que também era uma loira e uma morena. Mas só nisso. Pensei que era o. Tenho dois amores. Não sei que é uma Não, loira, outra não, não. morena. Não sei que, não sei que. Mas só mesmo na coloração dos cabelos, mas não. Porque a música não tem nada a ver. E foi uma das bandas suecas que teve muito sucesso na década de 90. Mas depois nunca mais soube deles. Eles continuam inativos, ainda deixaram de lançar um single novo. Ah, não, sério. Tem. Eu não sabia. Tem. Eles andam por aí, andam por aí. Ok, eu não sabia disso. Pensava que tinham terminado. Não, andam por aí. Estava a achar Girls in the estranho. Line. Três irmãos terem-se chateado, terem-se afastado, mas também, quer dizer, não é nada estranho três irmãos se chatearem. Mas até não, mas... muda no grupo. É difícil que se já tenha. É. Não, mas é. Como é que eu ia dizer? Não, eles continuam inativos. Nisso eles continuam inativos. Estão ainda maior. Ok. Então vamos ouvir. Vamos. Ping! Com. Oh, what? I am a rockstar. Pronto, ok, esquece. Ai, não gostam desta música. É. É isso que ela faz mais ou menos. É, o final é. E depois temos os Ace of Base com Happy Nation, que começa com latim, por acaso, esta música. Por acaso, é verdade. Então já voltamos então. Até já! Até já! Voltamos para a última, terceira e última parte do nosso programa dominical, no nosso canal 1, na nossa antena web. Não é assim, Carlos? É verdade, hoje é domingo. Dominical de domingo. Oh. No domingo, estou ao café a ver um pingo. E o que é que nós, nesta outra parte, temos que dizer? Assim que dizer outra coisa, bem. Podia dizer. Mas isto. Nada. É melhor. Podemos dizer para irem até a nossa página de Facebook, deixar uma mensagem, venha o blá blá blá do costume. Não vou estar aqui a dizer o nosso mail, porque acho que já sabem, 13@radioantenaweb.info. Ou seja, eu não vou dizer o nosso e-mail, porque já sabem, 13@radioantenaweb.info. Ah, bem, no domingo foi café ver um pingo, na segunda falei com uma vagabunda. Oi, e na terça? Na terça não tenho comentado. Na quarta? Nem na quinta, nem na sexta. Não me ocorre nada, nem no sábado. Não me ocorre nada, só me ocorre nestes dois dias. Ah, sexta fui gravar o programa. Não. Então, domingo bebeste um pingo. Na segunda. Falei com uma vagabunda. Falaste com a vagabunda. Na terça. Nada, esquece. É melhor não. Dormi onde? Dormiste, mas não dá. Terça não combina com o nome que eu ia dizer. Não sei. Até podia ser. Dormiste com a Tessa. Ah, ia lá ter. Ah, pois é. Na quarta. Quarta. Dormi com a Teresa, sim. Quarta. Saíste à escapa? Na quinta. Não. Na quarta. Dormi com a Marta. Ah, pronto. Na quinta. Na quinta eu fui para o hospital porque apanhei das duas, elas descobriram. Não, na quinta. Na quinta. Ai. Na quinta. Caso exista por aí alguma Joaquinta, Joaquina não vale a pena. Porque não, Joaquina não. Alguma Joaquinta, por favor, escreva para o nosso e-mail. Que eu não vou dizer, Carlos, vocês já sabem, mas de qualquer forma, 13@radioantenaweb.info. Na quinta deves ter feito alguma coisa, na sexta. E no sábado também. Tive a descansar um bocado, também é preciso. É. Exato. Segunda, vou lá com uma vagabunda. Enfim, terça, dormi em casa da Teresa. Quarta, dormi com a Marta. É assim um bocadinho cansativo, não é? Quinta, sexta e sábado. Na quinta, ficaste na quinta. Pronto. É. Mas é isto de casa. Exatamente. Ficaste na quinta. Na quinta. Na sexta. Dormi uma sexta. Exato. No sábado. No sábado não saí, não fiz nada. No sábado. Não dá. Não sei. Também não. Pronto, está bem. Pronto. Sexta e sábado não fizeste nada. Também tinhas que descansar. Exatamente. Próximas duas músicas. As nossas duas músicas. Começamos por Starship com Nothing on a Stepa. Não. Esqueci-me do não. E a última. As Spice Girls com Goodbye para terminar. Acho que sim. Bem, informações do Starship, as únicas são e são muito poucas. Esta música pertence ao álbum No Protection de 87 e pertence também à banda sonora do filme Mannequin. E sei que o cantor faleceu e pouco mais. Ah, e esta música, os Onda Choque cantaram uma versão em português. Pois foi. Passo a semana. Pronto, ok. Não canto mais. São 10 minutos, já está a tocar. Pum, pum, pum. Não sei que é da feira. É isso. Teste de inglês. Na terça-feira é o de português. Na quarta, quinta. Qualquer coisa, esquece. É, e depois havia um também de matemática, não sei o quê. É, eu já não tenho isso, já perdi isso, já tive. Mas. O quê? Já... Na choque? Essa musiquinha já tive para aqui. Mas que realmente que pena, porque. Não sabes naquele disco que entanto se perdeu? Que, onde nós tínhamos essencialmente 60% do nosso arquivo musical. Pronto. É a vida. Pois. Tens mais alguma coisa a dizer do Starship? Eu não tenho. Eu também não. Não? Ok. Então, passando às Spice Girls, com Goodbye. É um grupo feminino de pop britânico, criado originalmente em 93, com o nome Touch. E 2 anos depois, com o nome definitivo. Foi os Spice Girls, claro. Penso que... Foi formado pelo Simon Cowell, não? Acho que sim. Sinceramente, não tenho certeza. Ele, acho que sim. É um grupo formado por 5 raparigas: Emma Bunton, Gary Halliwell, Melanie C. E Victoria Beckham, que na altura não era Beckham, era Adams. Mas pronto. Em 2001 o grupo dissolveu-se definitivamente, seguindo cada integrante a sua própria carreira a solo. De todas, a que teve mais extensão foi a Melanie C, claro. A Vitória foi mais para moda e assim bem, ela já era assim meia. A Emma acho que editou um disco. A Gary também, a Melanie B também, mas a Melanie C é que se engrou mais. Esta música do álbum Forever, de 2000, elas voltaram a unir-se. Tanto é que atuaram nos Jogos Olímpicos em Londres e fizeram um conjunto de concertos. E não sei se gravaram algum disco, se não, assim, que elas durante um bom tempo tiveram só 4, que a Gary saiu, que depois... Alguns problemas, alguns, como quem diz, de anorexia e bulimia, mas não foi por isso que ela saiu. E mantiveram só as outras 4, mas depois também quiseram fazer as suas vidas. E é curioso porque todas elas seguiram a sua carreira e todas tiveram sucesso. Tirando a Vitória. Vitória, carreira musical, não teve grande sucesso. Não, pois, cantou, mas não teve assim grande sucesso. Ela também, acho que não tinha grande voz. Tinha assim uma vozinha assim, bonita, mas não, nada especial, não. É. Estava aqui a ver se encontrava, mas eu não, as Onda Choque não tenho. E estava aqui a ver se encontrava, curiosamente... alguma coisa delas, aquela, esta tal música, mas não encontro. Não há realmente aqui nada das Onda Choque que é uma miséria. Quer dizer, ah, no YouTube há, mas não é aquilo que eu queria. Portanto, é como se não houvesse nada. Ou há aquilo que eu quero, ou não há. Ou não há nada de jeito, percebes? É por aí. Ou há aquilo que eu quero, isto é assim. Ou há o que eu quero, ou, não há, ou o que há não é nada de jeito. É que não há nada mesmo, que eu procuro por onde eu choque e nada, não há mesmo nada. Tem que ver no outro compartilhador, a ver se isto porventura não terá até uns se não terá aqui uns algumas coisinhas interessantes. Vamos lá ver. Estou neste momento a ligar a algum servidor, a ver se encontrar alguma coisinha interessante. Ok, já estou ligado. Onda choque. Eu fiquei curioso. Quero ver se há aqui alguma coisa das ondas choque. Eu tinha uma pastinha que tinha para aí. Só faltava fazermos um programa com músicas de onda choque. Tipo... Tinhas muito material, eles lançavam um ou dois álbuns por ano. É onda choque, mini stars, queijinhos frescos, por aí fora. Era giro. Ora bem, onda choque, não temos aqui nada. Onda choque era tudo junto ou era separado? Onda choque separado. Ah, choque acaba com C. Eu sei, isso eu sabia. O que eu não sabia, vou procurar aqui separado, se aparece por aqui alguma coisa. Bom, entretanto, não, não aparece nada. Curiosamente, não há aqui nada das ondas de choque. O que é lamentável, porque eu quero. Pois. É lamentável. E foi um grupo importante no nosso panorama musical infantil. É verdade. E juvenil, já agora. Elas depois quiseram regressar em 2007. Já não tinha nada. Antes, já não dava para ter. Já tinham que ter um look. Já tinham que ser. Não importava a voz, só importava o corpo. E já não dava. É. Sobre as ondas de choque, nada. Aqui não há rigorosamente nada. Nem discos, nem. Isso não tem que ver. Bom, mas entretanto, estamos a chegar ao final do nosso programa. Uhum. Só me resta dizer que. Usem e abusem da nossa página no Facebook, do nosso blog, do nosso mail, mas usem e abusem, mas com calma e cuidadinho, atenção. Não violem assim tantas coisas. Eu sei que estás a pensar, mas eu não vou por aí. Portanto... Vá, sejam mais arrojados e atrevam-se a desafiar-nos, a pôr-nos desafios no nosso mail. E tentar não vais dizer, puxar não, mais por nós. Que não vais dizer que é 3 em ponto ou roubar entre 9.info, não vais dizer, não? Não. Tá bem. Mas pronto, podem bem escrever para 3e.@radiotnweb.info. Não me importa nada. Até agradecemos, não é? Sim, agradecemos. Ponham desafios e até podem mandar, se quiserem, anedotas. Cuidado, que a hora que o programa está disponível. Podem aceder crianças a essas horas, portanto, mas podem pôr anedotas, nós depois contamos aqui no nosso programa. Exatamente, dessas assim muito, muito, muito educativas, como é lógico, não é? Exato, e até mensagens que queiram mandar beijos a alguém... Que já não vê há muito tempo, ou mesmo que nunca viram na vida, mas que são amigos, com quem falem, deixem a vossa mensagem, nós mandamos os beijinhos. Se quiserem que sejam beijinhos anónimos, nós respeitamos, é só dizerem que não querem que digamos os nomes. Se não, nós dizemos que a pessoa X manda beijinhos à pessoa Y, que está em tal parte do mundo. Nós fazemos esse trabalho no nosso programa também. Estamos abertos a isso. Exatamente. Parece-me bem. Pronto. Então, vamos ficar com estas duas músicas. O nosso programa fica por aqui. E já sabem, então, voltamos a encontrar-nos no próximo domingo. Esperando que com mais novidades. Portanto, com mais acontecimentos, com mais entradas de locutores. E pronto. É por aí. Exato. Vamos então ficar com... Ah, sim, fala. Ia dizer good evening. Ia dizer good evening. Ah, ok. Vamos então terminar com Starship, com Nothing's Gonna Stop Us Now. Realmente não. Nada nos para agora. E acabando com as Spice Girls, com Goodbye. E é isso mesmo. Goodbye. Pronto, goodbye. Então. O good fica. Goodbye que o good fica. Pronto. Até para a semana então. Até para a semana. Tchauzinho. Tchau. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand. Whatever.